Fala pessoal, bem-vindos novamente. Essa é a primeira edição do Dance Listening Point, primeiro programa mixado pelo DJ Ronaldo. 20 minutinhos da melhor música dance, só os lançamentos. Especial com Cassino, as duas músicas do Cassino hoje aqui no Dance Listening Point, primeira edição. E a gente não pode deixar de lado o lançamento Infernal from Paris to Berlin. Tem Royal Gigolos e, para começar, a eterna, a diva Madonna. O que você está cantando agora, Madonna? Fala pra mim. just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know what to do. If and when I found you, but I don't, I've got no clue. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love, pumping for love. 'Cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. You left me longing for you. You left me longing for you. You left me longing for you. You left me longing for you. Esse é Inferno, From Paris to Berlin. E vamos tocar agora as duas do Cassino. Primeiro aquela novelinha, lembra? América, rolou o tempo todo. Depois a nova, Stay Tonight. Curte aí, galera. Thank you. esse é o Royal Juggalos com seus eternos flashbacks. Dessa vez, Somebody's Watching Me. É isso aí, rapaziada. Estamos terminando aí então a primeira edição do Dance Listening Point. Edição essa que está lá disponível agora para download no site listeningpoint.sites.uol.com.br. Não tem www. E agora nós estamos também com a comunidade no Orkut, o Listening Point. Lá nós vamos divulgar também todos os programas, as atualizações. E se você tiver com o seu iTunes, você já pode gravar o seu feed. Opa, a vinhetinha alta aí, rapaziada. Já pode gravar no seu iTunes o seu feed para receber automaticamente as atualizações dos nossos programas. Mandem também seus e-mails pedindo músicas, fazendo aí sugestões para os nossos programas. E na semana que vem o primeiro programa de Flashback, Flash House. Vamos relembrar aquela boa época, anos 80 e anos 90. Obrigado pela audiência, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço.